do provocante. Uma lorota Lucifer, gostosona. Uma lorota Satanás, gostosona e provocante. Só usa calcinhas comestíveis e calcinhas médicas. Dessas com armamentos bordados. Calcinha framboesa, calcinha antiaérea, calcinha de morango, calcinha que só serve. Calcinha framboesa, calcinha antiaérea, calcinha de morango, calcinha que só serve. Ex-miss bebem. Encarnação do mundo cão, casada com um figurão com travessão. Fico a famosa por andar no cavalo branco, pelas noites suburbano. Fico a famosa por andar no cavalo branco, pelas noites suburbano. Toda nua, toda nua, toda nua, toda nua. Adoraça Beelzebú, adoraça Lucifer, adoraça Satanás. Matou o figurão, foi pra Copacabana, roubou a Juani. Pelo rádio da polícia, ela manda o seu recado. Pelo rádio da polícia, ela manda o seu recado. Get out! Get out! Pelo rádio, pelo rádio, pelo rádio, pelo rádio. Rádio da polícia, ela manda o seu recado. Alô, polícia! Eu tô usando um exo set. Calcinha! Um exo set. Calcinha! Alô, polícia! Eu tô usando um exo set. Calcinha! Um exo set. Calcinha! Meu nome é Cátia Flávia, gol de bandeira já. Escondi aqui em Copa. Meu nome é Cátia Flávia, gol de bandeira já. Escondi aqui em Copa. Polícia! Polícia é Belfor Roxo, de Duque de Caxias. Polícia Madureira, Polícia Deodoro. Só se estoura o bolso zero de Benfica, da Pampulha, da Tijuca, de Quintino, do Catete, Grande Alô. Polícia pode vir. Por quê? Meu nome é Cátia Flávia, gol de bandeira já. Escondi aqui em Copa. Polícia! Meu nome é Cátia Flávia, gol de bandeira já. Escondi aqui em Copa. Polícia do Flamengo, polícia Botafogo, da Barra da Tijuca, do centro da cidade. Polícia, polícia, polícia, polícia pode vir. Alô, polícia. Atenção a todos os caras. Eu tô usando um exocet. Um exocet. Alô, polícia. Eu tô usando um exocet. Um exocet. Calcinha. Lorácia Beelzebú, Lorácia Lucifer, Lorácia Satanás. Lorácia Beelzebú, Lorácia Lucifer, Lorácia Satanás. Lorácia Beelzebú, calcinha framboesa, Lorácia Lucifer, calcinha antiaérea, Lorácia Satanás, calcinha de morango. Lorácia Beelzebú, calcinha que só serve a polícia. Tô usando um exocet. Calcinha, um exocet. Calcinha, calcinha botadinha, calcinha de redinha, calcinha geladinha. Calcinha botadinha, calcinha de redinha, calcinha geladinha. Alô, polícia. Tô usando um exocet. Calcinha, um exocet. Calcinha. Meu nome é Cátia Flávia, gol de bandeira já. Escondi aqui em Copa. Alô, polícia. Tô usando um exocet. Calcinha, um exocet. Calcinha. Aqui é o ponto certo.